I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. E aí galera, aqui é Bruno Day e essa é a edição de número 51 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos. Olha só que número sugestivo, né? 51, isso me traz ideias. Que maravilha, hein? Alcoólicas. É. Muito bem. Esse podcast num bar, é isso? Não. Que nem cachaça, né? Pequena na dose, grande na ressaca, né, garoto? Ou bem, a gente ficou um dia mas sem pequeno, conseguir falar pequeno direito. Pequeno na dose não é, né, esse podcast. É verdade, falou, uma hora. Uma vez mais longo, impressionante. Verdadeiras obras gigantescas, radiofônicas, internéticas. Alcoólatras total, né? Daqui pro A, garoto. Ah, maluco. Muito bem, como vocês perceberam, estou mais uma vez acompanhada com Álvaro Campos e Leonardo Miranda, né? Oi, maravilha, meu nome nós. É Miranda, estou sóbrio há 2 minutos. Que maravilha. Oi, meu nome é Léo Miranda e estou completamente alucinado. Ah! Muito bem, o assunto desse programa será comédias românticas. Olha essa coisa mais fofa, nós três marmanjos. É, visivelmente acima do peso, vamos falar sobre uma coisa tão fofa e rosa, né? Rosa. Que são as comédias românticas. Mas antes, vamos a alguns recados e e-mails. Muito bem, uma coisa que eu esqueci de falar no programa passado, cara, eu coloquei no post depois. É, estamos de vinheta nova, veja só. Pra comemorar a edição 50, eu fiz uma vinheta nova. É, coloquei lá no programa, obviamente. E esqueci completamente de falar. Então, se você estranhou a vinheta, é, realmente é uma vinheta nova, você não tá louco. Mas foi comentada, você lerá aí? Sim, foi comentada. As pessoas são mais espertas, né? Os nossos ouvintes são ligeiros, ligeiros. Que é uma prova de estar prestando atenção, né? O que é surpreendente, né? Que prestem atenção. Eu imaginei que isso aqui seria só um ambiente pra sua sala. O cara tá cozinhando e fica ouvindo nossa voz de veludo. Incrível. Só pra ter o tipo ar... Tipo o Paulo Lopes. Isso é só a Bíblia pro Cid Moreira, velho. A Dagmar é muito fã do Paulo Lopes. Muito bem, outro recado importante é que nessa quinta-feira, se você estiver ouvindo esse podcast no dia que ele foi pro ar, mais uma edição do 8004 Filmes que você tem que ver antes de morrer, que eu prometo que a partir de agora eu vou chamar só de 8004, pelo menos no podcast, tá bom? É, desta vez falando do filme, não me lembro. Mas enfim, tá aí. É, que eu gravei um monte, cara. Amnésia, o filme é Amnésia. É, incrível. Eu não me lembro. O cara vai esquecendo. Ah, eu acho que é Beijos e Tiros, mas pode ser que não. Assiste lá e descubra, meu amigo. O programa é Kinder Ovo, né? Sempre uma surpresa. Sempre uma surpresa. Meia-noite desta quinta-feira, entre meia-noite e meia-noite e 15, dentro do programa Portal MTV, você vê o 8004. Outro recado importante, a votação para eleger o melhor filme da década de 90 segue a todo vapor. Impressionante a quantidade de votos e o tanto que essa votação está repercutindo no mundo virtual. Mentira. Eu fui pegar o elevador hoje aqui na porta da MTV e o sujeito virou, Carlos, grande segurança, grande porteiro, ele virou pra mim e falou, em quem você votou? E em quem você votou? Para o melhor filme de 93, já votou? Não votei. Que vergonha, meu amigo. Carlos pediu um filme, eu pedi um voto pro filme dele, rapaz. Qual era o filme dele? Que eu não lembro. Não, mas olha, pelo amor de Deus, cara, o que eu tô chocado é que nenhum dos filmes que eu queria tá ganhando, velho. Dessa vez tá Jurassic Park na frente. Pois é. É um filme legal, ok, mas tem lá Estranho Mundo de Jack, Estranho, cara, obra-prima de Tim Burton, velho. É, sensacional. Apesar de não ser um filme do Tim Burton, mas... Como assim? Não é. Tim Burton. Não foi ele que dirigiu. Foi o Henry Selick, que é o cara que dirigiu Coraline também agora. Nossa, oh, velho, que tapa na minha seu cara. Seu mundo caiu, cara, né? Que desilusão, velho. In the face! Tocou! Como é que é o NBA? Tocou! Ai! Pois é. Licença aí, pessoal, tô indo me matar, valeu. quem tá ganhando até agora realmente é Jurassic Park, mas ainda há tempo, a votação do filme de 93 se encerra nesta sexta-feira agora, dia 27, e os filmes de 94 poderão ser votados. Eu não sei ainda quais são os candidatos. Mas enfim, fica esperto, tem mitificombr.com/cinema, onde você acompanha a votação e vota e escolha e eleja o melhor filme dos anos 90. Beleza? Então, agora alguns e-mails que chegaram para a nossa caixa de e-mail podcastdecinema@mtv.com.br, nossa comunicação mais intensa, né? Não é essa coisa fria dos comentários. Exatamente. O momento da troca, da, né? Troca, ao contato, a malemolência, Escreveu comentários essa semana, Álvaro? Escrevi! Ah! Como mas, Álvaro mesmo? Não, como Jair, o grande Jair, O grande personagem fake promotor desse programa, rapaz. Promotor. Mas eu escrevi no scrap do Foi do... Do Chuck Norris. Foi do Badass. Não. Foi o scrap do podcast mesmo. Foi o post do primeirão. Foi o post do podcast. O post do podcast aí eu escrevi por último, assim. Aí eu agradeço. Agradeço a Krieger, que fez o grande elogio, Jair. Que é meu primo, rapaz. Ah, é verdade? Não, não é verdade. Ah, mas bom. Eu lá na hora eu mandei a piada. Mas seria bom. Porque é uma piada pronta, tava lá pra você mandar. Então aguardem o comentário de Jair aí, dentro em breve. No scrap abaixo aqui. É isso aí. Na edição passada, a gente, cada um aqui, elegeu os seus 5 filmes nota 10, contabilizando aí o número 50 pra comemorar a edição 50. E pedimos para os ouvintes mandarem também as suas listas, os seus 5 filmes nota 10. Então o primeiro e-mail que chegou aqui, na verdade, foi um comentário do Gustavo. Dando parabéns pro programa 50, que foi muito legal. O formato do podcast com mais pessoas ficou sensacional e muito divertido. Da lista dita, só tiraria um filme que é como se fosse a primeira vez. Porra, toma por essa, Léo. É do Léo. Toma, Léo. Um segundo. Toma, garoto. Puta merda. Hoje não é meu dia. Que realmente é ruim ao quadrado. Vou mandar minha lista e espero que gostem. Aí, entre parênteses, a vinheta ficou legal, porém gosto mais da antiga. Desculpa aí, Gustavo. Me esforcei, cara. Posso fazer melhor a próxima vez. Eu faço tudo aqui. Muito bem, e o Gustavo mandou sim por e-mail, Gustavo Lima. A lista dele é Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, Toy Story, Curtindo a Vida Adoidado, Psicose e Karate Kid. Karate Kid, sim, deu credibilidade a essa lista. Aí ele colocou entre parênteses, fodi com tudo agora. Ah, mas Karate Kid é demais. Curtindo a Vida Adoidado tava na minha pré-lista. Esse filme é sensacional. Concordo com você. Ferris, né? Mas eu te acho, assim, não concordo 100% por causa do como se fosse a primeira vez, cara. Esse filme é legal, velho. A gente vai falar sobre isso. Vai falar, vamos falar. Vai falar. É uma comédia romântica. Muito bem, mais um e-mail de um cara que se intitula Mano 11 Leves. Ele começa meio com prezado senhor Ondei. Ah, fino, rapaz, né? O cara que sabe. Meus ouvintes, cara, meus ouvintes. Diplomata. São, os nossos ouvintes, na verdade. São pessoas esses muito. São os manos, cara. Imagina os senhores. O mano fala prezado senhor. Pode crer. E aí eu acho que o teclado dele tá sem acento, sem cedilha, sem a porra toda aí. Mas olha como ele escreveu, que eu acho importante, cara. É importante, vamos lá. Ele falou que nunca mandou e-mail, ele escuta o podcast desde a edição 30, mas agora ele mandou para eleger os 5 filmes nota 10. São eles: O Exterminador do Futuro 2, que, olha lá, Léo, finalmente um afago aí a sua pessoa. Sim, por favor. Também esteve na sua lista. Toy Story, filme muito bom, na minha opinião, clássico e o começo da Pixar. Onde os Fracos Não Têm Vez, filme novo para mim, nota 10. Isso são palavras do nosso amigo Mano 11 Leves, obviamente, mas eu também adoro Onde os Fracos Não Têm Vez, um filme genial. Hannibal Rising, Na Origem do Mal, essa versão, mano, eu acho esse filme muito ruim. Cara, eu também, velho, achei tão Hannibal Lecter for Dummies, velho. Cara, que é mostrar como é que foi a infância, tanto que ele foi uma criança traumatizada. Cara, eu achei o Coringa tão melhor, sabe? Não explica, foda-se, exatamente. O cara nasceu perturbado, ele é um... Ah, não, comeram a irmã dele na frente dele, por isso ele cagaram, come os outros. Pra mim cagaram a franquia. É foda. Quer dizer, é o primeiro cara que te dá uma moral, Léo, e você dá uma patada nele também, coitadinho. Mano, Levis, vai aqui, meu abraço. É nóis. Muito bem, e a quinta posição dele, mais um filme polêmico, A Lagoa Azul. Ah, grande momento. Quem não iniciou sua vida sexual ali na infância, com By yourself. Na sessão da tarde, vendo a Brooke Shields pagando peitinho. Ah, que maravilha, rapaz. O que me assombra desse filme é que nos anos 80, Você colocar uma menina de, sei lá, 15 anos pagando um peitinho é normal. Ah, porra, velho, como assim, né? Não tinha lei. Outros tempos. Anos 80 era uma época sem lei. Tempos em que o bar era limpo e você podia fazer aquela câmera ali embaixo, aquática, e ver tudo na sua, do seu esplendor, né? Maravilha, maravilha. É verdade. Muito bem, aí ele fala assim: terminada a lista dos 5 vezes 10 igual 50, olha, pegou a. A conta. É a conta. Vamos a alguns assuntos e tal. Não, o podcast de cinema não está muito longo, ele está muito bom com 60 minutos. E com os outros dois que eu não lembro o nome. Ah! Deixa eu ver. Aí, Mano Leves, vai tomar no cu. Eu te fortaleci, agora tu manda uma dessa, vai te catar. Custava ver o nomezinho. Mas ele tá falando que foi legal, cara. Você deixaram o ambiente mais risonho e mais bozólico. Bozólico! Mano Leves é celebridade nesse lugar. Mano Leves é demais. Eu retiro o que eu disse. Controverso, cara. Controverso. Desperta a polêmica, esse homem é bom. Enfim, eles aqui que é a presença de vocês dois acrescentaram ao programa, eu também acho isso. É, não, não, não, esse tema de abertura não ficou melhor que o outro, infelizmente, mas o outro era bem melhor. E, então acho que é isso, bom, muito bem, esse aí foi o e-mail do Mano Leves, Mano 11 Leves. Muito obrigado pelo seu e-mail. Muito bem, continuando com os e-mails, o Daniel Simeão, ouvinte assíduo desse podcast, assim como o Marcelo Adnet. Ou não? Que maravilha, sim. Minta para nós, gente, que você ouve isso muito. Semanalmente. Eu sou ouvinte desse podcast já faz mais ou menos uns 15 anos. É, pois é. Mais de 10 anos. É. Eu me lembro de Macaé, pequeno, acessando esse podcast. Pois é, o Adnet estava por aqui no estúdio, foi convidado a participar e aqui está ele. Muito obrigado pela presença, cara. Fortalecendo a causa, né? Fortalecendo a causa, a fúria também. Muito bem, voltando ao e-mail do Daniel Simeão, aí dá os parabéns para a edição 50. Ele pergunta, primeiro, você tem ideia de quantos filmes você já viu? Não, não tenho ideia. Eu sou meio nerd, eu anoto os filmes que eu assisto, né, num caderno. O ano passado eu assisti 272, se não me engano. Nossa, é sério isso? É, sério mesmo, cara. E você tem o total das minas que você cata também? Qual é o número? Ah, eu tenho 3. Você costuma beber vinho durante o filme, tá essa lenda? Vinho e filme? Não, não. Não, vinho não. Sobriedade. Não, também não. Ok, não precisa da internet muito. E qual foi o pior dos 272? Do ano passado? É. Porra, cara, esse me pegou, hein? Pra que o melhor? Não, já sei. Fim dos Tempos, de Shyamalan. Então o nome tem tudo a ver. Puta, é uma bosta, mano. Mas o ano passado foi um recorde, assim, mas a média que eu assisto é uns 180 a 200. Porra, aumentou. Deu uma... Legal, vamos lá. Ele pergunta, além de cinema, que outra coisa nerd que você gosta? Videogame, mais ou menos, HQ gosto bastante, anime não gosto e RPG menos ainda. Diferentemente dos dois caras aí que já foram mestres de RPG e tudo mais. Oh, é Álvaro, né? E aqui, aliás, você colocou aqui no e-mail, velho, não te chamando de nerd ainda. Como assim? É uma ofensa, velho? Eu não vejo como uma ofensa. Se você colocou como ofensa, aí eu me ofendi, velho. Não, é um não é selo ofensa. Que ele tá cabreiro de conceder ainda. Ele quer se certificar de que você é nerd pra poder te classificar como nerd. Ah, bom. Pode ser. Eu joguei um pouquinho, cara, de Dungeons and Dragons. GURPS, tá ligado? GURPS, olha só. Opa. Pô, era maneiro. Se você fosse cego, você podia ter várias regalias. Ah, meu. Normal, eu quero ser perneta, aquele... e aí eu puxo fogo em contrapartida. Deus é justo, como, mano. Não, RPG, não. Cara, Deus é muito sábio, eu, cara. Pode é muito sábio. E eu tenho lá no quarto também os dados, né, de 20. Tenho dado muito em casa. Tem dado em casa. Mas tenho dado de 20, de 4, inclusive. Olha, mais perto. Estabelece essa conexão com o público, né? O cara já chega a gente de nerd, você já abre essa intimidade. Acho bonito, acho lindo, acho lindo. Muito bem, o Daniel também mandou a sua lista do seu top 5, né? Seus 5 filmes nota 10. Que são Poderoso Chefão, Scarface, Apocalipse Now, O Iluminado e 300. Bela lista, né? Eu gostei. Sim, também gostei. Concordo, velho. Rapidamente, o Vinícius está sempre comentando no blog a lista dele, Poderoso Chefão Parte 2, Todo Mundo Quase Morto, que é um filmaço de zumbi misturado com comédia. Não sei se vocês já assistiram. Não, cara. Sensacional. É um filme inglês. É uma sátira aos filmes de zumbis. Tem na locadora. Chama Shaun of the Dead, em inglês. Muito bom. O Ali, maravilhoso. Aprendeu, você entrou aqui e já aprendeu, hein? O Ali é maravilha. Bom, o Ali é muito bom. Os Infiltrados, que me ganhou o Oscar, de Martin Scorsese, e Sweeney Todd, Barbeiro Demoníaco, da Rua Fleet, de Tim Burton. Cara, na minha opinião, o pior, ou vai junto com os do... com Planeta dos Macacos, um dos piores filmes do Tim Burton, cara. Ele escolheu o último da lista, cara, do Tim Burton. Por quê, velho? Ah, de repente ele se tanto mata. Filme legal. Fã do Johnny Depp. Grande merda. Porra. Acho que você tira dois que não tem o Johnny Depp. Batman 1 e 2. O resto é tudo com ele. Muito bem, rapidamente, mais duas listas aqui. Ana Clara, Memórias de uma Geisha, Beleza Americana, Monstros S.A., Senhor dos Anéis todos, Indiana Jones todos. E o Rafael Marini, Forrest Gump, Toy Story, Clube da Luta, Star Wars Episódio 5, no caso é o Império Contra-Ataca, tô certo? É, isso mesmo. É. E Magnólia, maravilhoso. Muito bom. Aquele muito que sapo chove. É, chove sapo no final, cara. E aquilo explica tudo do filme. Isso é que é o mais legal, cara. Ah, pra mim, chover sapo fez sentido. O mundo deles fez sentido quando choveu sapo. Pra mim, que não vi ainda, me fudiu completamente. Exatamente. E já era o final. E vai chover sapo. Não, mas você alugou outro de zumbi, né? Você já assiste nesse ciclo. Você não sabia. Não, mas aqui. Mas não, é porque assim, o filme é tão angustiante, tá acontecendo tantas coisas ruins, né? Toscas, assim, todo mundo no filme. Aí na hora que chove sapo, parece que cura as pessoas. Aí elas passam a agir melhor, elas se perdoam e tal. Então, cara, seria bom se chovesse sapo. Se chovesse sapo. É verdade. Pensamento profundo, né? É bem profundo. Olha, você já viram Stalker? Um filme chamado Stalker? Não. Em russo, não. Um filme chamado Peça Inacabada para Piano Mecânico, do Nikita... É sério, cara. Isso é real, Bruno. É, você é um cara fake. É o número 56 da lista de Bruno só esse ano. Se fudeu. Ele vai discorrer sobre isso duas horas agora. Você tem que ver Peça Inacabada para Piano Mecânico. É verdade. Russo. É um filme russo do grande cineasta russo, porra, Nikita Halkov. Eu só vi, eu só vi o remake, eu só vi o, eu só vi o remake ucraniano, sabe? Não, porque é um pouco mais da minha geração, então, 1963. Eu vi na mostra, mas eu acho que eu vi sem legendas, capaz que eu não tenho entendido muita coisa. Mas como é um pornô, tá tudo tranquilo, né? Muito bem, vamos para a edição 51, propriamente dita, Comédias Românticas. É isso aí, o assunto de hoje, vamos falar sobre comédias românticas, esse gênero tão bonito, tão fofo, que todo mundo adora assistir com a namorada no cinema. É. Estamos aqui quatro marmanjos para falar dessa coisa. É bom fazer uma parte, né? Quem vinha aqui era a Luísa, né? É verdade. Mais florida, mais perfumada. Não se sinta prestigiado, Marcelo. Temos aqui a Dinei, que tem uma bela bunda, você tem a Dinei, uma olhadinha, já dá uma... Opa! Opa! Ainda bem que não tem vídeo. Afasta, aparta os ainda dois, ainda bem hein? Que não tem vídeo aqui presente. Mas, enfim, se for para duvidar da nossa orientação sexual, por favor, duvidem, escrevam um e-mail, a gente faz piada em cima, mas, por favor, sejamos francos e honestos, né? Achei ótimo. Muito bem, comédias românticas. Ótimo. É difícil traçar quando começou essa parada aí. Eu puxei três filmes que, na minha opinião, são... Talvez não seja o início e nem talvez nem seja exatamente uma comédia romântica, mas filmes que certamente influenciaram muito o gênero, que é o Quanto Mais Quente Melhor, de 59, O Pecado Mora ao Lado, de 55, e Os Homens Preferem as Loiras, de 53, todos com a grande Marilyn Monroe. Mas antes de a gente avançar, vamos definir o que é comédia romântica, cara? O que é comédia romântica? Porque isso engloba, quase não sabe englobar. Cara, né? Comédia romântica é comédia romântica é um filme chato, comercial, em que a Barbie se apaixona pelo Ken, não dá certo. Sim. Aí e depois, no twist, final, chove sapo e dá tudo certo. É quase isso. E no final eles se encontram num passe de mágica, tudo faz sentido. Pra mim, essa é a definição. É maravilhoso. Não sei. Quase todo filme, de alguma forma, existe um interesse romântico em algum momento da história. Então, não dá pra se imaginar que toda comédia que tenha algum tipo de relacionamento amoroso seja uma comédia romântica, né? Comédia romântica tem que ter como centro da comédia o romance, né? O casal se formar, seja ele a Barbie com o Ken ou o Ken com a Barbie, né? Tendo o ponto de vista do cara ou o ponto de vista da garota. Mas eu acho que é isso que serve pra definir, assim, que o centro da história seja o relacionamento, né? É isso? Essa é interessante. O que faz de Brokeback Mountain uma comédia romântica? Não, porque não é comédia, não? Né, cara? Opa, não, ou você acha engraçado? Eu não sei, há coisas ali... Então faz isso super bad, romântico, porque no final os dois estão lá apaixonadaços no colchonete. Não, mas... Eu te amo, né? Amigo, eu também te amo. Mas é uma comédia antes de ser uma comédia romântica. É uma comédia. Né? Comédia. Comédia é o caso de ser uma comédia. Aliás, eu lembrei de Quem Vai Ficar com Mary, que é uma muito divertido, romântica. Né? É um filme muito Mas divertido, ele cai no clássico assim, de comédia romântica? Você viu uma comédia romântica ali? Eu vi uma comédia. É legal quando a comédia fica mais em cima da comédia romântica, porque normalmente a comédia romântica tá no ponto de vista da mulher, eu acho. E a mulher tá solteira, tá meio naquela de Carrie Bradshaw ali. Exatamente. Eu sou princesa, Jones, mas. Né? É, eu sou. É. Mas a Jones é mais ghost, né? Assim, né? Mais gordinha, mais tudo. E normalmente é uma coisa da mulher assim: ah, eu quero me casar, eu quero ter filhos, eu quero ter um apartamento grande em Nova York. E ai, meu príncipe encantado, ele beija outra. É um sentimento angustiado. Vou pegar uma Paris, da mulher burguesa, Leblon, exato. Jardim Europa. É um pré-passo para a cópula, né? Você vai levar a sua menininha para um jantar, depois para o cinema, depois você vai, não? É um gênero bem meloso. Você não vai ver. Você não vai ver Platum, né? Assim, você vai levar em... mas eu vou ficar aqui, eu preciso defender o gênero. Eu acho que tem sim boas comédias românticas. Muito bem, durante a década de 60 e 70, o cinema vivia uma fase muito sisuda, não é? Filmes muito sérios, quando surgiram grandes nomes como Martin Scorsese, autores que tomaram conta do cinema. E esse tipo de comédia mais leve, mais pretensiosa, acabou ficando meio deixado de lado, assim. Eu lembrei de um exemplo de 67, que é A Primeira Noite de um Homem, com Dustin Hoffman, que nem chega a ser exatamente uma comédia, mas tem seus momentos engraçados e, sei lá. É romântico? É romântico, grande romance de um adolescente com a amiga da mãe dele, né? É isso? É isso. Eu vejo romance isso. Eu vejo romance. Tá. Já vi filme pornô com esse plot. Enfim, na década de 80, sim, as comédias românticas passaram a ser vistas como comédias românticas. E aí, normalmente em filmes que falavam sobre o ambiente de adolescentes, filmes que certamente marcaram a nossa infância. Por exemplo, Gatinhas e Gatões, Admiradora Secreta, Namorada de Aluguel, Clube dos Cinco, quer dizer, filmes que passavam na sessão da tarde. Boa parte deles com a Molly Gyllenhaal. Molly Ringwald. Aquela ruivinha que tá em quase todos esses filmes. É, padrão, né? Padrão. Alguém já viu algum deles aqui? Não, só eu. Se não tiver Cara, eu já vi, mas é aquela coisa de infância, né? Namorada de Aluguel. Namorada de Aluguel, filme 87 com Patrick Dempsey. Que tem a cena maravilhosa da dança do tamanho do africano. Que porra, cara. Quem nunca viu isso aí... Não sei se vocês tiveram na década de 80. Enfim, cara, são filmes muito focados em adolescentes passando em sua maioria em escolas. A galera também no podcast com certeza já viu boa parte deles. Nos anos 90 é quando o gênero realmente se consolida, né? Que é aquele padrão de histórias. O casal se conhece e aí começa o romancezinho, a coisa começa a dar certo. No meio da história, alguma merda acontece. Normalmente a menina descobre que o cara tá chifrando ela com alguma outra garota. E foi um truque. Foi tudo um truque, tá? E aí o cara briga com a mulher, descobre o motivo. Quando ele vai atrás pra, tipo, contar a história, a verdade pra ela, descobre que ela tá indo pegar um avião pra, sei lá, pro Marrocos. Aí ele corre em direção ao aeroporto. Que é o final. E aí tem uma coisa muito interessante, que quando ele encontra a menina no aeroporto, rola a música que a comédia romântica quer vender. Exatamente. Sabe aquela virada de bateria? Never after together. Isso também é uma função importante. É verdade. E na década de 90, acho que surgem também as atrizes de comédia romântica, cara. Fazer a carreira inteira. É tipo a malhação do cinema americano. Exatamente, cara. E aí a gente pode falar de algumas delas. Julia Roberts, um grande exemplo de atriz de comédia romântica que depois acabou conseguindo tirar um pouco dessa pecha. Mas fez pelo menos três comédias românticas que são grandes símbolos dos anos 90, que é Uma Ainda Mulher, O Noivo em Fuga e Um Lugar Chamado Notting Hill. Que venderam bilhete que nem água. Exatamente. E são legais, né? Pelo menos e a música também. O Notting Hill é bem legal, eu gosto muito. Pô, é fodão. Fodão. E o Grant? Eu preciso abdicar da minha masculinidade para admitir que eu me amarro nesse filme. É um depoimento sincero. Pra mim é a melhor comédia... Melhor comédia romântica que há. Um Lugar Chamado Notting Hill? Eu toda vez que eu tô assistindo TNT, eu assisto aquela merda de novo, eu já assisti umas 50 vezes. Eu gosto também. E o Rio Grande sempre pega a mulher e eu nunca acredito, entendeu? Sempre pega a mega celebridade lá, eu nunca acredito. Então, esse filme que vocês estavam falando que lançou o Rio Grande? É esse? Não, antes. Quatro Casamentos e um Funeral. Também muito legal. Tá. Só que eu achei engraçado se a gente levar literalmente o termo comédia romântica, a gente vai descobrir que no Brasil... na porra na chanchada que meu amor exatamente. Vai ganhar um peitinho, rola um peitinho, rola um peitinho. Não, necessariamente é um rola casal. Sacanagem, né? Fuma pentelho. É. Não tem essa. Tem uma comédia romântica muito boa. Com aquele cara, me foge o nome do ator agora. O filme é uma história de romance entre o cara e uma melancia. Não. Aí ele sério, vai verdade? Até a feira, compra a melancia, toma um banho com ela. Ai, cara, ele fica namorando a melancia, cara. Ele vai na feira e fica escolhendo, sabe? Ele tipo, encoxando a melancia e aí ele passa a mão. Como chama aquele ator, cara? Cara, Flávio Cavalcante, pelo amor. Esse homem destila conhecimento. O Flávio Cavalcante não é que é candidato a deputado com animais hoje em dia? Ah, é? Não sei, não sei. É, assim, lá no Rio ele aparece cercado de cachorro, falando, vote em mim. Eu não quero fazer... isso aí, bicho. Eu não faço corpo a corpo com esse filho da puta nem fudendo, né, cara? Porra, pra campanha dele. Agora, pô, o roteiro ser gay, né? Mas ele molestou pansexual muitas melancias nesse filme, cara. Ele molestou várias melancias nesse filme. Ele fazia buracos nela, era terrível. Mas cara, é um dublês, provavelmente. A melancia principal continua intacta. E essa galera, tipo, Meg Ryan e... Meg Ryan... Sandra Bullock. E agora, mais isso, modernamente, então, já era, né? Aí tem a... Tem a Drew Barrymore também. Drew Barrymore, não, aquela clássica de hoje, a lourinha. Quem vai ficar com Mary? A Cameron Diaz. Mas Cameron Diaz é... Não, é especialista do gênero. Embora ela seja ótima atriz, mas ela faz ótimas coisas, cara. Ela é muito boa. Mas só, né, cara? Porque realmente... E a gente tem também um fenômeno que é mais, eu acho, mais moderno, que são os... Homens da comédia romântica. Sim, puta, mas isso vem dele. O Hugh Grant, é o primeiro. Hugh Grant, apesar de ser pego, velho, como eu odeio esse cara. Eu sei que eu tô fudido toda vez quando vai eu e minha mina na locadora. E aí, cara, tem algum filme com o Hugh Grant que a gente ainda não viu. Fudeu, cara. Puta que pariu, duas horas de tortura, cara. Ai, meu Deus. Tem um, aí vai ela. Um ator que fez algumas maiores romances na década de 90 também, o Richard Gere, né, cara, que... Veio com essa, né, o galã da década de 70 e aí depois da década de 90 fez aquele papel galã de meia idade. Mas ele é picão, né? O Gui é picão. O Grant já é o perdedor mais. Né? Exatamente. Igual o Stiller, né? Eles já são a galera que perde. Então ele tá na posição da mulher, assim. Ele é o homem que, caralho, tá fudido. Tudo dá errado. O homem que está na posição da mulher? Mas, cara, ele come dono. Pensei, claro. Não, enfim, come dono, não. Podia ele comer a mulher dele, mal consegue. Ele é o tipo de cara que vai ter uma espinha no peru, aí não vai conseguir. Vai conseguir, aí na hora que ele vai transar, a polícia invade o motel. Aí ele não come ninguém, pega uma puta na rua e é fotografado. Exatamente. E aí justamente enquanto ele namorava com a mulher mais desejada na Inglaterra, que era Elizabeth Hurley. Meu Deus. Enfim. Alguns filmes que eu queria citar da década de 90 que, na minha opinião, traduzem exatamente o que é o gênero, o que foi, sei lá. Além do Marido da Mulher, tem aquele Sintonia de Amor com a Meg Ryan e o Tom Hanks, também muito famoso. Teoria de Amor, mais uma vez com a Meg Ryan. Tem amor em quase todos os filmes, né? Lente do Amor, mais uma vez com a Meg Ryan. Sintonia de Amor, Teoria do Amor e A Lente do Amor. Três filmes com a Meg Ryan. Na minha opinião, só o primeiro presta alguma coisa. Tinha o Tom Hanks, direção da Nora Ephron, que é especialista em comédias românticas. O Teoria de Amor com o Tim Robbins e tinha o Albert Einstein como personagem, que era o Walter Matthau. Que ele fazia o tio do cara e aí tipo, ele tinha que juntar os pombinhos. Albert Einstein, coitado, né, cara? Pois é, enfim. O cara se remexendo no túmulo agora. Pois é, então. E a Lente do Amor, o Matthew Broderick, que é eterno Ferris Bueller, de Curtindo a Vida Doidado. Que também faz outra comédia romântica, que faz par com Godzilla, né, naquele filme. É verdade. É legal, né? Eu já peguei mulher mais feia aqui. Opa. Que você? Então, vamos além. Em 97, outro filme muito famoso, O Casamento do Meu Melhor Amigo, com a Julia Roberts e a Cameron Diaz, que você gosta muito. É um filme divertido, né? Eu acho que tem seus momentos, assim. Especialmente a cena que ela canta no bar. Vocês não lembram? Você não viu nenhuma comédia romântica, né, cara? Só eu. Impressionante. Fujo bastante. Ashton Kutcher, fodeu. Correu, né? Correu. Eu não escapo quando eu tenho que barganhar. Olha, a gente vai ver Senhor dos Anéis, então... vou ter que, enfrentar umas 3 horas de comédia romântica pra poder... Vai ter que ver avassaladoras. Exatamente. Agora, você vai tocar nesse assunto da comédia romântica nacional? Vamos chegar. Pula direto pra lá, faz uma parte que daqui a pouco ele tem que ir, a gente já vai, já emenda. Beleza, então. Imagina. É, como é as românticas nacionais? O Léo fez uma lista, né, Léo? Queria que você falasse, comentasse algumas. Vamos caçar a lista aqui. Olha só, hein. Ó, vamos lá. Preparado, grande velocidade. É, claro. Então, vamos... Vamos lá, começar pelo pior, Sexo, Amor e Traição, que foi um dos piores que eu já vi nesse mundo. Que salvo, ele é Malu Mader, tá ligado? É, não posso comentar isso. Sexo, Amor, Traição. Como é que é a música que tem? Sexo, Amor, Traição. Mas não sei se vendeu ou não. Não deve ter vendido nada, cara. Você viu? Você assistiu o filme? Cara, se eu assisti, eu esqueci. Cara, eu acho que não perdeu nada, cara. Eu vi, não acho nada, que, cara, não sei a diferença de Avassaladora, Sexo, Amor, Traição. É verdade, Avassaladora é realmente ruim, Labra, também, cara. É uma novela de TV. Aí, indo um pouquinho, vai, pra menos mal, assim, Pequeno Dicionário Amoroso. É bom. Eu sou fã, tem o Daniel Dantas, que é tipo um John Kills aqui brasileiro, assim, naquela época. E gordinho, né? Meio loser, assim. Eu gostava dele daquela época. Loser plácido, né? É um loser plácido. Plácido em que sentido? Loser plácido, conformado, contido. Quieto, contido. Não é um loser que espalha fatura. Bem estilo, é um loser bem estilo. Não. Tá. Adoro ele, mas não jogue bola com ele, rapaz, é um inferno. Ah, eu já joguei bola com ele. Já jogou? Já? Foi bom pra você? Foi, ele é muito exaltado. Exatamente. Fica o recado pra ele que com certeza não ouve essa porra e tudo tranquilo. Eu joguei bola uma vez com o Kleber Machado. Porra, aí. Isso é histórico. Foda-se a pauta do programa. Conta essa história. Sério. Não, bola... Joga mais ou menos, assim. Tava ele e o Brito Júnior, que era o time da Globo, com o time do IG, que eu tava no IG. Não quer saber, ele reclama, tipo, fala. É, não. O cara, Kleber Machado não pode entrar em campo com uma galera e começar, marca porra! Caralho, filha da puta! Não pode. Porra. Teremos o áudio disso. Essa lista tá sendo inspiradora. Claro. Vamos ali. Ah, só lembrando também, ainda no Pequeno Salão Amoroso, tem a Andréa Beltrão, né? Claro, bela lembrança. Os atores são bons, né? Falta o roteiro. Que fazia uma comédia romântica na TV, que era o Jubilula, né? A primeira suruba. Armação limitada. Né? Porque ela pegava os dois ao mesmo tempo. Pegava. Isso é comédia romântica? Se for engraçado, a pegação é. E era, né? Então, beleza. Então é. Bom, aí, na minha opinião, partindo pros bons, Lisbela e o Prisioneiro, achei muito divertido. Gostei também. Bem legal. Tem o Celton Mello ali, meu, aquele cara é foda. Filme é. Famoso, ótimo. Como é que ela chama? Ele é foda demais. Atriz? Atriz Débora Falabella, que é a boazinha e da malvadona lá. É. Esqueci o nome dela. E, bom, aí o Homem que Copiava, que é uma comédia romântica, bom, né? Bom pode, filme. Né? Ótimo porque... filme. Pô, eu não vi, cara. É comédia romântica ou é só comédia? Eu acho que é mais porque é engraçado, né? Porque eu acho que o gênero comédia romântica fica marcado por essa melação. Não é melado, né? Mas tem um romance entre os dois, eles acabam você junto pressupõe no final. Que é um filme, você pressupõe que é um filme de classe média, feita pra classe média, principalmente pra mulher. E eu acho que o Homem que Copiava, ele é mais... É mais amplo do que isso. É um negro e uma branca, loura. É, mas no Brasil é comum, cara. Se a gente estivesse falando de filme americano, não era um problema. Não, mas filme americano é um problema. Mas no Brasil é normal. É, legal. Mas assim, interessante até ver que aqui a gente até, né, o gênero, se a gente considerar o Homem que Copiava uma comédia romântica, bom pra gente. Claro. A Dina, você já fez alguns filmes, né? Você fez alguma comédia romântica? Cara, eu fiz o Diário de Tati. Não conheço. Maravilha. De Mauro Farias, com a Heloísa Périssé. E aí o negócio é o seguinte, a gente filmou 3 anos e meio atrás, e esse filme vai estrear, tipo, em meio ano, eu acho, quer dizer, eu não sei mais quando vai estrear. Mas vai ser muito louco ver na tela uma coisa que foi filmada 4 anos atrás. Que maravilha. É muito angustiante você ver uma cena e falar, meu Deus, eu faria tudo diferente, caralho, por que eu tô fazendo isso? Porra, que cara é... Porra, é constrangedor, é angustiante. Constrangedor também. Mas esse é o problema que aflige boa parte dos atores nacionais, porque é muito comum, né, cara? Esse filme aqui no Brasil é filmado, vai ser lançado depois de 3, 4 anos. Aquele filme do Federal com o Celton Mello também. Foi filmado em 2006, até hoje não chegou nenhum cinema em nenhum lugar. Não é um problema. Mas tudo bem, vamos ver como é que vai ficar. E aí, Pode Crer não é uma comédia romântica. Pode Crer não é uma comédia romântica, não, é um recorte de tempo. É legal, eu gostei muito do filme. Eu achei foda. Eu também. Pô, legal, foi muito bom fazer aquele filme. Eu acho que é legal esses filmes que, às vezes, o cinema brasileiro parece muito pretencioso, né, cara? E esses filmes... Exatamente. É uma coisa... a gente pode discorrer sobre isso agora. Legal, tem mais a ver com a gente mesmo, isso, né, talvez. A gente não pode sair explodindo carro e... Aí me lembra do filme top da lista, quando você falou da cena de carro. Os Normais, cara. Com a cena de perseguição. Com o carrinho de brinquedo, eu vi velho. Esse filme... Ontem. Agora, exatamente. Ele reprisou ontem. E é muito bom, cara. É muito bom, cara. É muito bom. E haja palavrão naquela porra, velho. É, eu uma hora falei, eu podia poupar aquela parte ali, mas... Ah, o roteiro é do grande Jorge Furtado, né, cara? Ele sentiu demais. O roteiro é do Jorge Furtado? Não é do Alexandre Machado? Jorge Furtado, com mais alguém, pode ser também o Alexandre Machado. Ah, deve ser. Os atores são também, são fodaços. A série já é legal, mas o filme eu achei que foi muito mais legal do que qualquer episódio, assim. É, porque aí não tem a censura, né, cara? É, exatamente. Fazer comédia na Globo. Soltar a coleira, né, dos caras. Agora vai! Corre aí! Tem o Evandro Mesquita, né, cara? Que ele é muito legal. Eu adoro ver ele atuando nesse papel meio... É o papel que ele faz sempre, né, cara? É meio malandro, canalha. É tipo, cara, é divertido. Que é o papel de Evandro Mesquita, né? É, porra. Você, Álvaro, que é carioca, vai saber. Eu acho que o Evandro Mesquita é um precursor do movimento Leleste. Evidente, evidente. Mas antes dele, cara, o Léo Maia já também, já plantava uma sementinha. É, aquela galera do Menino do Rio lá era lecona. Total. Menino do Rio é uma comédia. Com Serginho Malandro começando. Puta merda, Serginho. Eu olhei pra lá, você olhou pra cá, a gente pá! Já começa assim. Primeiro eu falei, cara, deixaram o malandrão improvisar. Caralho, fodeu. Demais. E é isso, né? Começa as românticas brasileiras que são essas. Não sei, acabou. Você não botou Avassaladoras na lista? Não, não, a gente falou, tipo, na lista de ruins. Ah, falou? Foi, foi. Mas Avassaladoras virou filme, cara, significa sério? Assim, muita coisa pra começar falar dela? Não, eu acho... Como é que é? Significa algo? Eu acho ícone. Não, tem uma porrada, na verdade, de comédia romântica. É. E, aliás, no teatro acontece um movimento que, porra, sacanagem comparar, não tem nada a ver, mas eu me lembrei agora, então vou falar, que no teatro rola um movimento parecido, que é tipo, por falta de roupa nova, passei o ferro na velha. Que é obviamente uma comédia, não é romântica, mas é uma fórmula bizarra, é de... né? Assim... Eu não sei, eu vejo alguma coisa comum entre os dois. É que a gente tem que respeitar a padronização, né? Porque é aquela coisa, claro, é aquela crítica que a gente tava fazendo. Exatamente, é formatado, assim. Exatamente. É. O casal ficou junto. Sabe o que eu queria ver? O casal não ficar. E, tipo, é esse filme isso, que às vezes... Que uma maneiro. Vez ou outra eu gostei de um filme de comédia romântica, que eu não vou lembrar o nome agora, que mas que minha namorada deve ter saído puta. Tipo, porra, que merda, onde é esse filme? Mas existe porra, isso, aquele... velho? Tomara. Que mas eu não lembro de nenhum, eu, cara. Talvez, hein, cara. Não, no final... Eu sempre fico torcendo. É aquela coisa mais ideal. Casablanca, eles não ficam no final. Ah, mas... Mas não é comédia. Mas aí que tá, não é comédia. Mas vocês viram o Lutador com o Jack Black? Claro. Que ele quer pegar a freira, uhum, no final das contas. Na última cena ele consegue tudo, ele destrói todo mundo. É a última cena pra ele pegar a freira vai lá e dá toque e acabou o filme. Esse é genial, assista. É bom, é bom. Mas, cara, aquele Quanto Mais Idiota Melhor... Nacho Libre. Tentou fazer... Nacho Libre! Quanto Mais Idiota Melhor tentou fazer isso, né? Os caras não iam ficar com a mina no final. Aí acaba o filme, eles... Não, volta, não pode acabar assim. Não é assim. Aí eles refazem o final só pra ficar junto. Vocês lembram desse filme, cara? Pô, meu Deus. É, eu sou péssimo pra lembrar, mas... Pô, mas eu Não lembro. Tem três finais no filme, inclusive. Tem um que é o trágico, que eles morrem no incêndio, eles vão resgatar o cara do incêndio. Ah, pode crer, é verdade. Enfim, voltando aos anos 90, o gênero era tão forte naquela época, cara, que até um Oscar foi dado pra uma comédia romântica, né? Olha aí. Shakespeare Apaixonado, de 98. Opa. Que é uma grande porcaria, eu odeio esse filme. E que a Gwyneth Paltrow, não sei falar o nome dessa mulher, é isso mesmo. Rouba o Oscar de Fernanda Montenegro. Pois é. Passamos justiça nesse grande veículo de comunicação que é o podcast, não lembra isso não? Claro. Sim, claro que lembra. Estava evidente, em Macaé. Estava em Macaé, sintonizado, ligadinho. O Adnê já pegou o espírito do negócio. A gente mente pra apanhar uma ou outra. Esse é o segredo do sucesso, garoto. Vamos além. Pois é. A Gwyneth Paltrow fazia a musa do Shakespeare, né, cara? Eu não gosto nem um pouco do filme. Eu achei uma viagem ter ganhado o Oscar e roubado o Oscar da Fernanda por... Você tá no Brasil, né? É. Enfim, muito triste. Nos anos 90 a coisa começou, a coisa realmente pegou fogo. Nos anos 2000 começou a haver o desgaste. Porque apesar de estar brincando aqui, mas eu acho assim, na verdade, se a comédia romântica se propõe a ser isso, a ser um filme, a ser uma comédia romântica leve, despretensiosa, e faz isso de modo bem feito, que não ofenda a sua inteligência, quem vai assistir o filme vai assistir sabendo isso e sabe o que vai encontrar e sai satisfeito, né? Me vi agora vendo Marley e Eu. que foi o último filme que eu vi no cinema. Mas por que? Que é uma comédia romântica com um cachorro. É, tá ligado? Mas eu não me senti ofendido. Não deveria. Eu, não, eu sabia. O livro não é sobre comédia. O livro, cara, você lê o livro, Marlon e eu, é sobre o cachorro. Eu tô um pouco assustado com vocês dois. Quem te indicou a Oprah? O livro, outro viu o filme. É a Oprah te indicou o livro. Não, mas olha só. Eu fui ao cinema sabendo que era uma... Estou indo ver uma comédia romântica. É isso. Você mas isso foi inserido. Não vou pensar, não vou lembrar desse filme. Mas eu achei o filme digno, ele não apela pra virada de bateria e aí eu vestido de não sei o que caindo no gelo. É, não, é uma vida normal, sólida, e o casal que se desgasta um pouco, mas nem tanto, e vai além. Que é... Então é muito real, assim, eu achei legal. Essa, que é uma tendência das comédias românticas modernas, né? De tentar se aproximar do real. É do 90 que a gente pega nojinho do gênero, é justamente por causa daquelas décadas de 90 que aquela tudo é coisa idealizada. O romance idealizado. Mas apesar disso tudo, era idealizado, mas era bem feito, e ainda era original, porque começou a ser feito naquela época, assim. O problema é que alguns filmes que surgiram nos anos 2000 e começaram a repetir aquelas fórmulas de forma muito intensa, assim. Não, por exemplo, um filme nacional, puxando a sardinha pro lado do filme nacional, que é o Era Uma Vez, do Breno Silveira. Uhum. Que é um romancezinho do moleque da favela com a Patricinha da Praia do Leblon, não era isso? Da Vera Soto, você viu esse filme? Não é que, nossa, justamente, que a ideia é brincar com os clichês, né? Era, exatamente, era o segundo filme do Breno Silveira. Muito bem, algumas comédias românticas dos anos 2000 que eu considero ruins. Louco por Você, com o Fred Prince Jr. e a Julia Stiles, que é outra garota que fez muitas comédias românticas. Ah, Julia Stiles. Esteve na série Borne também, hã? Sabe quem é? A mocinha do Borne. Não, dá uma ajuda, eu tô pedindo cola. Hã? É uma loirinha que fez a série Borne também, era uma das espiãs. Essas loirinhas que a gente confunde com várias com Reese Witherspoon. O Casamento dos Meus Sonhos, Vexame, com a Jennifer Lopez e o Matthew McConaughey. Queridinhos da América, com a Julia Roberts tentando voltar pro estilo das comédias românticas e muito ruim também, fracassado. E enfim, né? Vários filmes nos anos 2000 que esgotaram a fórmula ao seu máximo, impossibilitando bons filmes. E também tá rolando uma tendência moderna, que é o filme que, já que a putaria tá rolando cada vez mais solta, mais cedo, da internet, etc., tá rolando a comédia romântica infantil. Tipo Hannah Montana nos Estados Unidos, o High School Musical. Ah, puta, pode tá, que é um musical, ok, é um musical, né, ok. Mas fora isso, é uma comédia romântica. É, tem um menino de olhos claros e a cheerleader. E a cheerleader, e pai, ainda é esse formato, só que pra criança. Nego rebaixou, já que a gente tá de saco cheio dessa porra, entendeu? Assim, no sentido de, numa boa, se assim, chamando de porra, porque claro, é moda você criticar uma coisa que passou. Né? Então, é isso que a gente faz. Mas, eu me perdi ao ser correto agora. High School Musical. Exatamente. Então, já que a gente não acredita mais, o jovem tá comprando. O mais jovem tá comprando. Então, mas eu não a galera sei. De 12, cara. De 80, a menina de 12 sabe o que... Mas a menina de 12 na década de 80, eu acho que ela tava brincando, estudando. É, diferente. Você pega e fazendo massinha. Hoje em dia... sim, cara. A menina de 12 anos, eles querem beijar na boca, cara. Mas o Diário de Tati que eu fiz é uma comédia romântica infantil, porque a Heloísa Pereira você faz a personagem Tati. Ela faz o filme de Tati, como se ela tivesse 17 anos, 16 anos. E você e eu, aos 23, 24, fazendo o papel de 18, sou o par romântico dela. E no final a gente fica junto, embora ela curta o menino do skate, o bonitinho que é o Thiago Rodrigues. Que é o menino que tá... Que é o menino da novela, novela, né? Você é o feio rejeitado, cara? Que coisa triste. Não, eu sou o cara que era o cara mais centrado, mais correto, inteligente. A galera era meio rock, pai, uhul. Vamos andar de skate. Ela gostava do menino, mas falou, eu gosto mesmo do outro. E no final, enfim, cara, chove sapo. Mas é um filme pra criança mesmo. Não é pra gente aqui. A gente vai ver, tu vai ver pra dar risada da minha cara. Agora... Eu acho que tá rolando esse movimento forte de comédia de cada vez menor. É, porque menor, se você pega as comédias adolescentes dos anos 80, se passavam, tipo, sei lá, o terceiro colegial, é um molecadinho já tá um pouquinho mais velho. Hoje, Hannah Montana ou High School Musical é o quê? Eu nem sei, cara. Oitava série? Hannah Montana, bicho. Hannah Montana é nego de 8 gosta. Nego de 6 gosta. É verdade, é verdade. As meninas de 6 veem o Zac Efron do High School Musical. Aliás, tem um vídeo hilário no YouTube que é High School Music. Aham, não vi. Um vídeo hilário na internet que é High School Music. Opa, fica pra você a dica. Enfim, claro que existem exceções. Um filme e uma comédia romântica dos anos 2000 que eu gosto pra caralho, que eu acho foda. É Alta Fidelidade, do Stephen Frears. Porra, fodão, com fodão, John Cusack. Fodão demais. Cara, o filme... Eu tomei uma vez uma bosta de uma mulher, uma ex-namorada minha. E aí eu tava voltando Partilhe conosco. E eu tava voltando pra casa. Isso foi... Considere que isso foi 2002, mais ou menos. Eu já ainda tinha 21 anos. Ou seja, não era essa pessoa madura que eu sou hoje em dia. E aí eu tava voltando pra casa, cara, chorando, mal de verdade. E eu pensei, porra, cara, tudo que eu queria agora era assistir Alta Fidelidade pra ficar na fossa comendo, sei lá... Eu cheguei em casa, eu sentei no sofá, eu liguei a televisão, no canal que tava nos créditos de abertura de Alta Fidelidade, cara. E aí você... Impressionante. Nossa. Aí eu falei, né, velho? Sendo botão de cerveja, vai se encontrar, mano. Cara, eu tô vendo que hoje qualquer demonstração de afetividade ou de sentimento, você parece emo, né, cara? Não é isso que eu Você não pode gostar, olha aqui, não pode gostar de comédia romântica. Acendeu a luz, macho que é macho, não tá sensibilizado. Não tá sensibilizado. Macho que é macho, levanta. E fudeu. E ainda xinga. Pode ficar de passado, falei que eu chorei com uma comédia romântica e me fudi. Mas a verdade sobre você já foi revelada há muito tempo. Cara, eu ainda defendo como se fosse a primeira vez, cara. Mas é bom chorar em filme, é bom, né? É uma sensação que eu curto muito. É porque o filme foi... Qual foi o último filme que você chorou? Lars von Trier, Dançando no Escuro. Sério? Puta que pariu, eu chorei de raiva. Com a Bjork, não é? É, cara. Cara, é muito... Chato. Eu não gosto. Assim, é um filme mega pimba. Eu tenho uma resistência com o Lars von Trier, cara. Cara, mas na época foi bonito. Era um filme pra chorar, bichão executivo, filme, cara. Terno e gravata, senhor assim. Aí eu fui contê-lo, era um cara que eu não conhecia. Eu fui abordar ele e falei, pô, cara, fica forte. E ele aguenta! Aguenta, é um filme que te leva a isso. Mas não foi o último, cara. Esse é o último. Pranto, assim. O último que eu tirei foi também. O Lutador. O Mickey Hart. Esse que foi indicado pro Oscar recentemente também. Que ele faz um rolê de luta livre. Cara, é foda, um filme triste lutador, pra caralho. Eu gosto de chorar. Hein? É ótimo, cara, você gostar. O último que eu chorei foi Marley, cara. Você não chorou? Você não chorou quando o cachorro morreu? Marley, eu? O cachorro morre? Caralho! Obrigado. O cachorro vive uns 15 anos, mais ou menos. Eu fiquei mal. É por isso que agora eu lembrei do filme. Você chorou. Cara, talvez eu tenha vertido uma lagriminha aí. De repente. Por isso que eu falei que foi um filme legal. Legal. A direita totalmente vestiu a camisa. Ele tá mentindo muito pra ajudar a gente. Eu tirei a camisa. Eu chorei. X-Men 1, quando o negócio levanta voo, meu lado nerd vai à loucura, caralho, eu vivi pra ver isso. Pronto, foi isso. Mentira, só pra não parecer tão alienado, A Vida dos Outros, aquele filme alemão do caralho, já viu? Já. Porra, é. Não é Os Outros, é A Vida dos Outros. É A Vida dos Outros, que é muito tosco. Não, Os Outros é com a Nicole Kidman, de fantasma e tal. Que é foda. Não, é um filme que fez chorar, mas é um filme que eu saí e eu precisava escrever alguma coisa, eu precisava falar alguma coisa sobre isso. Filmes que te motivam a criar qualquer coisa também é quase tão foda quanto chorar, né? Te dão energia pra fazer outras paradas. E aí. Qual foi o filme? A Vida dos Outros. Tipo peça da Elisa Lucinda. Vocês já viram a peça dela? Parem de Falar Mal da Rotina? Não vi, quase mas... É um monólogo meio... Ela encara meio uma pastora, essa Elisa Lucinda, poeta. Uh-huh. E aí... Cara, ela entra numa de você... Que realmente, a gente fala mal da rotina. A gente não gosta do que é rotina no dia a dia, que a gente chama de rotina. E ela alerta pra várias coisas e, caraca, você quer sair no meio da peça. E eu levo as pessoas e todo mundo fala, caralho, com uma hora de peça eu queria sair e fazer aquela... E, caralho, bater na porta daquela... Caralho, aí, 2 horas você sai... louco já. Você sai de cara pro McDonald's, Exatamente, é uma peça pra sair abraçando o mendigo. Caralho, beleza. Mas é... Porra, repete o nome aí. Parem de Falar Mal da Rotina, da Elisa Lucinda. Tá no Rio ou tá em São Paulo? Tá em São Paulo, tá, né? Tá há 10 anos em cartaz. Tá, mas acho que tá em São Paulo agora. Mas enfim, pra quem não conhece, é a poetisa e também eterna coadjuvante das novelas do Manuel Carlos também, né? O que é um desserviço pra uma atriz do porte dela, né? Então beleza, vamos ali. Outra comédia romântica que eu acho muito bonitinha dos anos 2000, Alguém Tem Que Ceder, com Jack Nicholson, que é uma comédia romântica da terceira idade. Geriátrica, né? É, geriátrica. É muito legal. Legal. Diane Keaton, né? Vivendo ela faz uma mulher, uma viúva, ele também, acabam se conhecendo por acaso. É muito bonito, cara. Uma coisa que me ocorre agora também, comédia romântica homossexual. Então, cara, é, exatamente existe. Eu vi uma que é Xexelenta, que é aí, muito ó, ruim. Tá aí, ó, tá aí, tá fica a dica mas pro existe, mercado aí, bicho. Mas existe, né? Mas existe. Tem uma comédia inglesa... no Brasil não, né? No Brasil não. No Brasil não, mas seria polêmico, hein? Seria do caralho! Seria polêmico. Não publica essa porra, vamos fazer nós. Fudeu. Eu dirijo... Aí eu já encostei minha bunda na parede, eu tô seguro. Tá, eu vou te dizer que o lésbico ia atrair um público masculino forte. Ia demais. Caralho, já pensou em Débora Seco e Juliana Paz. Não, aí chama mulheres bonitas, que elas vão topar, sob o pretexto de mostrarem que são boas atrizes, e aí... Ó, eu vou ter que ir pra reunião com o Júlio Picone. Que maravilha! Mas foi um prazer, né, Marcelo? Muito tá obrigado. Tá bom, eu vou encontrar aqui fora, eu vou sair, vou encontrar minha alma gêmea. Emoção demais. E esse convidado, para quando quiser aparecer aí, estamos gravando. Pô, demais, cara, achei um barato o papo, muito, muito legal. Comédia romântica gay, fica aí a dica. Fica aí a dica. Porque já que veio a comédia romântica infantil, agora e a geriátrica... É um comédia complicado. Tem que agradar comédia, todos, pô. E comédia romântica animal? Nossa, sei. E... aí já é um pouco mais difícil. Comédia... desenho animado. Comédia romântica infantil com animal e gay. Feito em desenho animado. Meu Deus. Puta, que sucesso. Pariu, velho. Geriátrico. Não anima muito. Não anima muito. 1 milhão de acessos no YouTube. Clique patrocínio, tá dado. Valeu. Valeu, gente. Até mais. Valeu, moleque. Obrigadão. Valeu, Marcelo. Then try to love the things you took. And then you take that love you... Muito bem, voltando ao nosso à normalidade. Apenas um comentário, a Adriana acabou isso aí. Claramente afinamos na presença da Adriana. Claramente afinamos. É legal porque o ouvinte fica do outro lado, né? Tentando presumir nossas emoções aqui, não sei o quê. Claramente afinei. Eu afinei pra caralho. Somos todos fãs, né? De Marcelo Adriana tem o domínio. O domínio da oratória é muito mais envolvido do que todos nós aqui temos, não é? Pois mas é, enfim, eu acho que ele contribuiu muito pra esse programa. Vocês não acham também? Sensacional. Eu queria lançar uma enquete. Uma enquete. Nesse podcast. Se deveríamos ou não receber VJs da MTV neste grande encontro nerd que é e o quem, podcast. Né? Enquete não, quem? Mande para o e-mail podcastcinema@mtv.com.br. Quais VJs sim. Você quer aqui? É, exatamente. A gente não precisa colocar. É. Ou não, se não quiser nenhum também, a gente faz com nenhum. É, sejam sinceros, que claramente afinamos na presença de celebridade, mas enfim. Se vocês votarem que sim, devemos ter VJs aqui, obviamente nós teremos que repensar nossa posição aqui dentro e estudar mais, não sei. Fazer alguns cursos de interpretação. Não, sinceramente, acho que não. A gente tem que fazer crescer a personalidade. Né? É, com a Adnei aqui, o nosso roteiro acabou ficando muito confuso. Foi porque é uma pessoa muito agitada. Então vamos fazer, só queria traçar uma linha de direção aqui para voltando. Uhum. Anos 90, significa comédias românticas... Ainda nos 90, não, desculpa, anos 80, mais ainda. Ah, fudeu! Comédias românticas, adolescentes. Anos 90, o auge, com os filmes que todo mundo conhece. Anos 2000, a fórmula começou a decair, com exceção de alguns filmes que eu citei aqui, como, por exemplo, o Alta como Fidelidade. Alta Fidelidade, o Diário de Bridget Jones, que é, né, é legal. O próprio Casamento Grego, Abaixo o Amor, Abaixo o Amor, 2003, com Renée Zellweger e o Ian McGregor. E um que eu acho lindo, Simplesmente Amor, 2003, que tem o Hugh Grant, tem um elenco gigantesco, Colin Firth. Que é foda. Rodrigo Santoro. Rodrigo Santoro, cara. É um filme porque é legal que ele faz... Ele abusa de todos os clichês da comédia romântica, mas de modo tão bem feito que parece realmente que aquilo é novo assim na tela. E ele mistura... 1 milhão de histórias, né? Linhas narrativas diversas pra contar. Uma história sobre o amor, né? Exatamente. Sobre o amor. E aí, uma predileção minha, eu acho que as comédias românticas inglesas são bem superiores às comédias românticas americanas. Elas são mais honestas, elas têm de mais novo, estilo. Você o Notch Hill. Moleque bom. Né? O Notch Hill é inglês, o filme? Eu não sei, eu chutaria que é uma coprodução. Eu acho que é porque o Curtis Hanson, olha só que coincidência, ou não, né? O Curtis Hanson, que é o cara que escreveu o roteiro de um lugar chamado Notting Hill, é o diretor de Simplesmente Amor. Você percebe que são dois filmes que então, tem uma pegada, uma pegada muito inglesa, parecida, né? Uma pegada inglesa. Se passa toda ali em Notting Hill, que é tipo uma Itade do Rio de Janeiro, tipo, o que, que seria aqui em São Paulo? Seria... Os Jardins. Que é um bairro lá mais ou menos pra caralho e o cara tá lá e a Julia Roberts pega ele, sei lá, todo mundo já viu esse filme. É isso aí. E pra fechar os filmes dos anos 2000 que importam dentro do gênero, É Como Se Fosse a Primeira Vez, filme que o Léo adora. Sim. Eu gosto bastante, o Álvaro odeia. É isso? Eu, pra ser sincero, eu nunca assisti, eu menti pro Léo no último programa dizendo que não, eu tinha assistido. Não, assisti, você falou que você viu os trailers e. É verdade. Fui, caralho, eu fui sincero, rapaz. Foi. Às vezes eu me espanto comigo mesmo. Retificando uma coisa, ninguém fala mentira aqui. É lógico que não, perdão. É um filme divertido, é bem legal e tal. Antes de partir pro próximo ponto desse programa, eu queria voltar lá atrás, nos anos 80, um filme que deixou passar, mas não foi à toa, que eu queria me demorar um pouquinho nele, porque eu acho que é um filme que é muito importante pro gênero e que estabeleceu várias das regras que imperam nesse gênero hoje, que é Harry Sally, que é um filme... que tem a cena lá da mina tendo orgasmo. É a Meg Ryan, mais uma vez, o Billy Crystal no elenco, fazendo o par romântico dela. Isso. O filme é incrível, cara. O filme é incrível. E estabelece uma fórmula também. Toda própria de comédia romântica. Exatamente. Porque depois que vem João e Maria, Martin e Joana, mais um... Harry Set, Alex e Emma, tem outros nomes aí. Kate and Leopold. Exatamente. Wolverine e Meg Ryan. E também tem outro que é a tentativa de fazer o Harry Set mais adulto, que é com Al Pacino e a Michelle Pfeiffer. Sim. Eu esqueci o nome. É, eu sei que o filme que é. Que deve ser Al e Michelle. Assim, são dois nomes. Um homem e uma mulher, é isso. Mas enfim, o Harry e Sally fala desse casal, eles se conhecem por conta de uma carona que o Harry vai dar pra Sally, indo de São Francisco, se não me engano, pra Nova York. E aí batem papo, tem um diálogo famosíssimo do Harry falando que um homem e uma mulher não podem ser amigos, porque uma amizade verdadeira não pode ter interesse sexual. Então, qualquer amizade envolvendo um homem e uma mulher não existe, porque qualquer mulher, o mais feia que for, você quer comer. Nossa, ou você já tá imaginando. É a teoria dele, né, cara? É divertidíssima a cena, assim. E a Meg Ryan, a Sally, puta, né, velho? Indignada com. Enfim, e aí eles chegam em Nova York, com esse papo esdrúxulo, eles não se dão bem. E aí se passam os anos, né? Eles vão se encontrando ao longo de vários anos, em vários momentos, até acabarem se tornando amigos. E aí disso se desenvolveu, obviamente, para um namoro. Tem uma coisa muito simpática. Ele estava certo, você vê só. Uma coisa muito simpática, o filme começa com depoimentos de casais, de velhinhos, né? Falando de como se conheceram, como é que começaram a namorar, contando histórias dos seus romances, assim. Eu acho muito bonitinho mesmo, bem legal pra ver com sua namorada aí. Ou ver sozinho em casa, cara, entra em contato com esse seu... Não, cara, com esse seu eu mais sensível, que eu sei que existe dentro de todos vocês. Comédia romântica, se você ver sozinho em casa, você pode se deprimir sério. Ah, eu discordo. Então, assim... Eu não acho, não cara. Tem eu armas, acho que não, cara. Acho que não, não, acho não tem que problema não, não, cara. Eu tenho... Eu acho... É um belo complemento quando você chama a menininha pra assistir o DVD em casa, se for uma comédia romântica, né? É. Vamos esticar essa noite num DVD lá em casa? E aí, qual é o filme? Platão se fudeu, né? Laranja Mecânica. Laranja Espaço, se fudeu. Não, 300 ela pode ficar mais animada, né? Sou todo puta, pode crer. Você que não, né? Você pode ficar meio deprimido. Exatamente. Enfim, o fato é que o gênero sofre realmente por uma crise, mas tem pessoas legais tentando mudar e fazer coisas novas no gênero. Primeiro, ainda na década de 90, os irmãos Farley, que são os caras que dirigiram Quem Vai Ficar com Mary, que a gente estava conversando com a Gina agora há pouco, que aí tentou inovar pelo escracho, né, pelo tipo de comédia mais forte, mais... visceral, não é essa palavra que eu quero achar ainda, mas escatológica, talvez. Com freio de pastelão, mão. Pastelão, né, cara? Pastelão. Solto. Não, pastelão, Ele mistura pastelão, um pouco assim. Daquele humor surreal dos Zaz lá, Mel Brooks, do trio Zaz, até Monty Python, uma coisa um pouco mais surreal. E mistura o pastelão nisso tudo, e mistura a comédia romântica. O filme é impecável, é divertidíssimo, engraçado pra caralho. Tem o Jonathan Richman fazendo... intermediando as cenas com um violãozinho ali, que é genial. Ah, sim, muito bom. Enfim, é um filmaço. É o filme, e tem um humor agressivo, que é uma coisa que eu respeito muito, que é toda tirada tem uma intenção, né? Toda piada tem uma parada que vai zoar alguém, ou vai destruir alguém, é engraçado. Não é uma comédia em cima do muro, né? Não. Isso que irrita né? O cara faz rir, mas não se compromete, tipo... Enfim... Mas aí qualquer coisa, em qualquer gênero, cara, se o cara não vai pros limites do gênero, não adianta. Assim, exatamente. Sei lá, eu não sou muito fã de filme de zumbi, mas se eu vejo um filme de zumbi que realmente me faz cagar nas calças de medo, legal. Então esse daí tipo... eu coloco como exceção e pronto. Exatamente. Outro filme dos irmãos Farley que também é com essa pegada, é que foi menos visto, mas é aquele O Amor é Cego. É, o Jack Black e a Gwyneth Paltrow, eles sofrem com uma magia lá, que ele passa a enxergar as mulheres feias bonitas. É, não, ele e passa aí, a enxergar a beleza anterior. A beleza interior. Interior. Isso. Anterior. Anterior. Antes dela engordar. Né? E ele tem uma cena que é ótima, que ele tá na pista de dança, dançando com três puta gatas, assim, todos... né, felizão, e o amigo dele olhando de fora assim, ele com três minas gigantescas, velho, de gorda. É foda. Isso é uma maldade. Lembrando sempre que não há maldade nesse comentário, nós três também estamos muito acima do nosso peso. Exatamente. Né? Mas agora que mostraram que somos amigos de Marcela Diné, temos alguma chance, ué. Mas enfim. Enfim, então esse é o primeiro modo de mudar, de tentando, né, mudar um pouco o cara do gênero via o scratch. Outro modo que se tornou mais popular também nos anos pra cá, que é a comédia indie, né, cara? E aí alguns exemplos que eu tenho aqui é Embriagado de Amor, filme do Paul Thomas Anderson com Adam Sandler, muito legal. Esse eu não vi. É quase um drama, cara, mas é meio travestido de comédia romântica, assim. É um filme menor, talvez, do Paul Thomas Anderson, mas é bem legal e merece ser visto. Outro exemplo é Tudo Acontece em Elizabethtown, de 2005, do Cameron Crowe. É, com o Orlando Bloom, vocês também não viram, né? Pelo jeito. Não, eu vi, mas eu não curti. Eu também não, eu não gostei, curti, é. Eu não achei nada demais, não acho que... Mas é uma tentativa também, né, cara? E é... Tem os filmes americanos que gostam de passar uma mensagem positiva de que sua vida não é uma merda, dê valor ao que você tem, tarará, que é uma mensagem válida, mas que não funcionou nesse filme. O filme era muito centrado nisso, né? É o cara que dá um prejuízo de quase $1 bilhão pra uma empresa de tênis, né? Que ele desenvolve um projeto lá que não funciona e não vende. Ele tenta se matar, não consegue, e aí ele vai até a cidade natal dele pra ir pro velório do pai, né? Então, é uma comédia, né? É uma comédia, isso então, é. Aí que tá. Isso é. São filmes que transitam entre o drama e a comédia, como, por exemplo, Hora de Voltar também, que é de 2004, do Zach Braff. Não sei se vocês viram, com a Natalie Portman. E que esse é muito legal mesmo, assim, dos três indies aí é o mais legal. Que é ela... Que ele faz um cara que... É, muito contido, tomou remédio, o pai dava remédio pra ele, pra meio depressão, assim, durante muitos anos, e aí ele vai, volta pra cidade natal também, mais uma história de volta pra cidade natal, lá ele conhece a Natalie Portman, que obviamente faz muito bem pra ele, porque a Natalie Portman faz bem pra qualquer ser humano. Ah, com o Zach Braff. Zach Braff. Do pra quem não lembra, Scrubs. O cara do Scrubs, que é sensacional. É. Que é um remake de um filme europeu, eu acho, não é? É? Não sei. Não, fica aí a dúvida pra você pesquisar na internet, porque esse programa é interativo. E diga para nós, que nós não vamos pesquisar. Não vou pesquisar, Janinho. O filme inglês chama Garden State. Muito bem, e esse é o modo 2, via filmes indies, comédias indies. Ou dramas, né? Dramédias. Dramédias. E o modo 3 é a comédia nerd barra sensível, que aí é onde atua hoje o meu maior ídolo na comédia atualmente, que é o Jerry Apatow. Ah, esse sim! Cara é foda. E Seth Rogen, né? Seth Rogen, seu alter ego. Exatamente. Então, essas daí, cara, aí dá pra assistir comédia romântica com gosto. Com gosto, é. Com gosto. É genial, cara. Peraí. Seth Rogen não é o gordinho, o lourinho, que faz... Então. Ele tá no vídeo de 40 anos, no Ligeiramente Grávidos. Que ele tá por trás de tudo junto com o Jerry Apatow, né? Exatamente. Que ele é roteirista ele também escreve, ele produz também. Exatamente. E ele atua. Uma galera que tá realmente balançando, eu já falei aqui nesse podcast várias vezes sobre essa galera aí. Eles estão realmente mudando o modo de fazer cinema, especialmente de se fazer comédia nos Estados Unidos, em Hollywood. E o mais legal, com sucesso, né, cara? Tanto da crítica quanto de público, assim. Os filmes dos caras explodem de bilheteria, vão muito bem. O Superbad é um exemplo. É. Ou seja, é legal, né? Você vê que são pessoas vendo coisas legais, comédias boas e tendo sucesso de público. Não, né? O mesmo foi um puta fenômeno, né, cara? Pegou uma puta bilheteria tal, e cara, é uma comédia romântica ali com os adolescentes. Sem um efeito especial, o Juno, sem nada, cara. Mas eu não acho que o Juno seja uma comédia romântica, assim, porque... Pô, não é pesado pra uma comédia romântica. É uma comédia romântica, eles acabam junto no final, tem o plot twist, tem todos os clichês que a gente comentou aqui. Só que a relação do rapazinho lá, do Michael Cera, com a Juno, ele não é nada explorado no filme, né? O moleque é um inútil, assim, ele não faz nada o filme inteiro. É por decisão dela que vai atrás do cara. Acho que é um drama dela, um drama comédia também. É um filme lindo, eu amo o Júlio, acho também. Foda. Mas achei interessante que tanto o Júlio quanto os filmes do Jerry Patel são comédias despretensiosas. É. Ou então que tratam, cara, assuntos sérios com pouca pretensão, né? Que eu acho bacana. O Júnior é pesado, se for parar pra pensar. Sim, mas você dá muita risada no filme, cara. E é muito engraçado. Dá muita risada no filme inteiro. E ela é uma fofa, né, cara? Você quer ter uma filha igual a ela, assim. Exato. Desde que não fique grávida, mas... Grávida aos 16, era isso? Mas só complementando, o Júlio Apatow também tem um filme que saiu direto em DVD aqui no Brasil, que é o primeiro filme de ação, a lá Charles Bronson, que é o filme sobre ação e maconha. Sensacional, filme maravilhoso. Okay. Segurando as pontas. Né? Segurando tá as pontas. Tá na minha lista, cara. Tá na minha lista. Não, é genial, eu cara. Eu não gostei tanto, mas assim, alguém produzir aquele filme por si só já é uma mas puta. É, que é um gênero que até merece um podcast um dia aqui, que é a comédia maconheira, né, cara? Que é uma que é muito comum lá na gringa e no Brasil não é explorado, porque tem toda essa baboseira, você não pode falar maconha no ar, você pode ser processado por... Apologia, eu posso ser processado hoje. Se bem que olha, então, não é, não é deixa, sobre... deixando claro, desculpa te interromper, mas isso tem que ser agora. Esse podcast é do On Day, processos para o On Day. Ah, sim, claro, evidente. Eu até e porque Alves somos convidados não, e nós não falamos maconha. Exatamente. Aqui. Eu não disse maconha. E eu jamais voltarei a repetir meu nome, até porque o público não lembra. Então, eu já tiro o meu da reta de todas as maneiras. Mas, esqueci o que eu ia falar. Não, lembrei. Esqueci de novo. A gente pode voltar com mais valor. Obrigado, melhor. Mas enfim, vamos voltar. O Jerry Apatow começou a tentar mudar um pouco o gênero com o Virgem de 40 anos, que tem o brilhante e genial Steve Carell. Gênio. E é uma comédia romântica de meia-idade quase, né? Porque quase não, de meia-idade, né, cara? É um casal já adulto, nos seus 40 anos. E quase entra no gênero de drama, dramédia também, porque você fica... Eu fiquei com muita dó do velho. Você fica com pena. Você fica com dó, mas... Você olha pro cara ali, sabe, levantando de pau duro e... tentando mijar e uma dificuldade. É foda, cara. É foda. E tem o Seth Rogen, ele apareceu, né, aqui... Vivendo um dos amigos dele lá no trabalho, na loja também de... Também maconheiro. É, ele sempre maconheiro. Você tem alguma dúvida que ele não consome drogas? Ele é um pastor cara, evangélico, né? Drogas, meu amigo, eu não sei mais nada. Eu não entendo mais nada. Mas o Jerry Apatow pegou de verdade o gênero na mão e aí fez o seu melhor filme, na minha opinião, como diretor, que é Ligeiramente Grávidos. Tá muito Ligeiramente bom, Grávidos, com o Seth Rogen também, aí no papel principal. É muito bom, cara. Esse filme, pra mim, é uma aula de se fazer uma comédia. Cara, ele consegue ser escroto, assim, muito palavrão, muitas cenas escatológicas e de sexo. E eu vi o filme com meu pai e minha mãe na sala e em nenhum momento eu fiquei constrangido, cara. Você não fica, porque é tão natural, cara. Isso não é impossível. Eu juro, mostra... cara. É impossível. Não, eu, cara, meu irmão, impacto, a namorada dele, minha mãe e meu pai... Ninguém se sente constrangido, porque você sente que é um negócio tão autêntico e tão bem feito, tão bem escrito, que, cara, você assiste da risada e numa boa, assim. Tem uma cena de parto ali, já viu? Real, velho. Eu vi no cinema. É foda, cara. Eu vi no cinema, eu gosto muito da premissa, porque é uma premissa tão possivelmente comum, né? Mas eu nunca tinha visto num filme. O cara engravida a menina e dali rola um romance. Eu nunca tinha visto nesse filme. Na vida real eu já vi mais vezes. Na vida real eu já vi umas 50 vezes, mas no cinema nunca, né? Ele tem coragem de botar o dedo em certas feridas, que eu acho muito foda. E fica engraçado. Fica a deselegância mais elegante que eu já vi, sacou? Porque ele fala palavrão o tempo todo, ele é politicamente incorreto, mas ele aborda temas muito delicados com naturalidade, com tranquilidade, isso é foda. E ele fala o palavrão como a gente fala o palavrão, né? Sai da boca dos personagens de um modo natural, diferente de você ficar colocando palavrões à toa no seu roteiro, né? Exatamente. Tipo, sei lá. Tipo, o Murphy hoje em dia é tão inócuo e tão, né, assim... É, ok. Vamos cortar essa parte do podcast. Não vamos falar de Ed Murphy, né? Não. No podcast, Não, se bem que Dreamgirls, ele tá sensacional. É verdade. Eu compro essa briga, se necessário, mas ele tá sensacional. Mas só aí, né? Inclusive... Nos últimos 20 anos, impressionante. É. Vamos lá. E aí o Jerry Apatow fez tanta escola e mudou tanto, que já arrumou alguns seguidores... Entre eles, o pai do cinema nerd, que é o Kevin Smith, que agora ele fez esse Pagando Bem Que Mal Tem. No original, Zack and Miri Makes a Porno, Make a Porno. Ah, mas aí, peraí, eu vou fazer uma parte que isso é muito polêmico. O quê? Kevin Smith veio antes. Sim. Pra ter Judd Apatow, teve que ter o Balconista. Só que aí que acontece. Exatamente, concordo. Pro Judd Apatow, o Judd Apatow, como eu digo, Judd Apatow, como você diz. É, enfim. Jerry, é. Você pode tirar essa dúvida pra gente? Você que ouve, manda a pronúncia pra gente, por favor. Texto. Mas o fato é que, assim, eu concordo com você. O Kevin Smith foi o pai do Judd Apatow, sem dúvida. Você pega, por exemplo, aquele filme Procurando Amy, que também é uma comédia romântica de ponta cabeça, né? Tem até o lance homossexual, eu ia comentar quando a gente tava aqui, eu esqueci. E tem o lance, né, uma relação homossexual na história. Eu concordo, pra existir o Judd Apatow teve que existir o Kevin Smith. Mas aí o Kevin Smith vai e imita o Judd Apatow, né? Porque eu curti o filme, essa comédia nova dele tá nos cinemas agora. Estamos percebendo um ciclo aí, né? Mas é um ciclo se fechando mesmo, cara. E ele não é à toa que ele traz dois atores que costumam participar dos filmes do Judd Apatow, que é a Elizabeth Banks e, obviamente, o Seth Rogen. Mais uma vez, brilhantemente do papel, impressionante, o cara, ele faz sempre ele mesmo, né, cara? Isso é genial. Não parece que ele tá atuando. Isso é o melhor emprego. Ele é ele, mundo, cara, ponto, Vai lá, garoto, é o melhor ator de todos os tempos, né? Interpreta ele quem? Não você. Deve ter nem roteiro, cara. Nem roteiro ele deve ter, né? Improvisa ali aquela cena, ó. São poucos atores que fazem isso, né? São sempre eles mesmos. Ele, Jack Nicholson e Steve Seagal, talvez. Pode ver! Não. Que usa uma porta como dublê, né? Lá em cima, uma cômoda, lá em cima de umas perigosas, né? Põe um rabo de cavalo e joga a cômoda, né? E é isso que eu tenho a dizer sobre comédias românticas. Algo mais a acrescentar? Só lembrando, e antes de lembrar, vamos à vinheta da estreia da semana. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa! What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Só lembrando que esse podcast teve uma causa, né? A gente falou de comédia romântica porque chegou aos cinemas sexta-feira agora, uma comédia romântica chamada Ele Não Está Tão Afim de Você, com um elenco cheio de mulheres maravilhosas. Ouve só, Drew Barrymore, Jennifer Aniston, Scarlett Johansson, e Jennifer Connelly. Bingo, já peguei três. Impressionante. E aí, tipo, a parte dos homens não está na mesma altura, obviamente. Ben Affleck e Justin Long. Mal, né? Não sei quem são. Não sei quem são. O filme é baseado num livro meio ópera, desses meio Marleyê, ou alta ajuda barra romancezinho pra dona de casa americana média. Sobre conceituoso, olha, talvez. Há controvérsias quanto a Marlene, mas tudo bem. Mas enfim, o fato é que você parece um pouco uma dona de casa americana média. Ah, claro. Enfim, o filme é uma comédia romântica com um elenco estrelado. Nós não vimos, obviamente, mas quem quiser assistir, vai arriscar. Peraí, semana passada também o Pagando Bem Que Mal Tem acabou de estrear. Estamos passo à frente, como sempre. O fato é que ele não está tão afim de você, até que foi bem recebido pela crítica, está sendo até que elogiado. E a direção, se você quer um bom sinal aí, é de um cara chamado Ken Kwepes, que dirigiu vários episódios de The Office, a melhor série de comédia em taz na televisão. Exatamente, tem currículo. Tem currículo. E se Marcelo Adilé admitiu que viu Marley e eu, você pode ir com a consciência tranquila assistir. Nossa, como é o nome do filme? Ele não está tão afim Eles de você. Eles não está tão afim de você. Eu gostei. Bom, semana que vem a gente volta então, né? Com mais notícias, mais dicas, mais sugestões. Não, espera, mundo... vamos terminar com energia. É isso aí. Semana que vem estamos de volta com mais dicas, notícias, sugestões desse mundo romântico que é o mundo do cinema. Caramba, velho. Já vai dar 11 horas agora, hein? Puta merda. I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. Sou fanfarrão. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up.